com amor e dedicação. Ele dita as tendências do mundo da recordação. Alô! O DJ que ecoa o seu alô pela cidade. Vamos lá, filho. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. O showman da saudade. E aí, Mauro? É agora, DJ. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Para começar assim, ó! Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? DJ Tom! Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada. E que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. E aí? E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, só pra recordar, vai! Por que agir assim? Você sabe que não é. Se abraça aí, minha amiga Cris, Regina. Que alguma coisa está. Será que é minha dona Dínia? Já por aqui. Que a sua estrada da vida. Seu amigo Silva da Marambaia. E aí, Silva? Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. DJ Tom. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. A recordar! Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que direto você dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou com esse tormento. DJ Tom. Quem é você que eu gosto tanto? Eu não consigo compreender. Só na moral. Às vezes sal, às vezes doce. Preciso. Deixa pra sair meu parceiro Mortadela e sair aqui com a gente. Malicioso. Um abraço pra você. Inocente. Amanhecido desde ontem. Anjo, serpente, eu sei lá. Aquela base, né? Às vezes me deixa doente. Já tem posto. Mas tenho o dom de me curar. Você é meu quebra-cabeça. Estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistério. Parceiro Edilson Rex. E mais eu gosto. E também um abraço aí, empresário Alan. Você, o homem do pacote da carroça. Abraço aqui do Tom. Estranha luz do meu viver. Um dia desses eu digo. descubro. Alô, Cícero do Cícero Lache! Alô! Passa aí, Demir, o grande Marcelo Mac. Já por aqui na carroça! Quem é você que eu gosto tanto? Que eu não consigo compreender. Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. Maliciosa, inocente. Anjo serpente, eu sei. Abraço aí, o grande osso, Cleio, o mascote aí do Justiceiro. Já doente. Você aqui com a gente. Mas tem onde me curar. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistérios, e mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. Eu quero ser o teu xodó. Uhul! Eu bem teu sonho, teu amor. Bora recordar assim, ó! Brilha feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Meu parceiro Pascoal, está aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Pascoal? E aí? Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar. Aí ela disse, eu sou Edilson Rex. Me dá tua boca. Calo duro aí, Edilson. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado. Japão ao lado. Eita, Japão. Me põe do teu jeito. Oi. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Minha amiga Nádia, está aqui também com a gente. Me diz o que você pra Carol quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. Me diz que igual a mim, ninguém te amou. Me dá tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. DJ Tom, me põe do teu jeito. Se encosta em meu peito. E os potentes! Me caça, me acha. Parceiro de carroça, olha o carroça, é festa. Estou por aqui. Quantas horas no ar, hein? Me diz o que você. Alô, boneco da Marizinha! Seu grande amor. Por aqui, com o garoto Teleclube. Ao lado da Marizinha. Bora, Raula! Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Amigo Nilton de Abaitetuba, tá na área. Meu Nilton! Sozinho no quarto, e lá fora a chuva que cai. DJ Tom. Eu fico pensando. Parceiro Rogério e a Cris. Que não. Sobra aqui também com a gente. Só na mão. Bora, Dias! Alô, Bolão! Precisando sair. Nas mãos um medo e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte. E aí, Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Minha amiga Neide, quebra aqui passeando. E aí, Neide? E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, nossa, sua foto, sorriso hoje. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama. E aí, vaqueiro Léo? Olha a moça bonita, tá por aqui, papai! Por isso eu lhe peço que venha. E aí, abusada? Me aperte, me abrace, não pode deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Eu sou o garçonete Adriano e não chega aqui com o digital. Pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. Dum, dum. E aqueles momentos tão máximo que juntos vivemos um dia. Deixa pra sair o vereador Marcos da ambulância. Emissor Branco de Santa Isabel, Japona, de Cassanel. Um abraço! Você, sorrindo feliz ao meu lado. Yeah, yeah. E aí? Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Se você foi embora, tudo ficou muito triste. Atenção, César, não chega aqui, rapidinho. Alô, César! E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos. Pega o Mani Soba, tá ali, Franginha. Ele tá ali, alguém tá por aí. Deixa eu olhar direito. São Pascoal. Esquecer por um só momento, por um ano, 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Passei o Milton e a Nelma, por nada, sem limites, estão aqui. Abraço! Esquecer por um só momento. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único, inesquecível. Os pingos da chuva. certo aqui com o Luciano. Eu não sei porquê. Aqui do DJ Josias ao vivo, só você pegar aqui ao lado o Digital Gravações. Quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? Jurei a mim mesmo que ia te esquecer. Mas é minha família, mais ou menos aí de Orém, Adriano, José, que te ama. Seja termo. Da saudade da Ilha do Marajó. A roça da saudade. Lá fora a chuva cai, me lembrou você, você que não aparece mais, nem pra me dizer. Um abraço aí, Debi. Se está aqui com a gente, um abraço e toda a sua galera. Alô, Anica! E essa chuva trouxesse você, juro que teria fim o meu sofrer. É. Se essa chuva trouxesse você, máximo é. O tempo passou, eu não lhe esqueci. Hoje o meu amor é bem maior. Procurei razões pra não lhe querer, mas em todas elas eu só vi. Aí é Milazinha que está aqui. Alô, Milazinha! As minhas divas por aqui, Saramânia, recordando. Juro, família de Jô, toca mais uma na carroça. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Que foi? Você foi o meu erro perfeito, me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Meu parceiro Charlie dos Fanáticos, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu vou te esperar. Tá ao vivo aí? Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem querer. Deixa eu olhar direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. E aí, Chelsea? E a Tequinha aí, hein? É só na manha, né, Tequinha? Bora pra cima, Tequinha! Não é pra já já! Comigo. Parceiro Leilano, um abraço pra você! Isso aqui com a gente! Um abraço aqui do Tom! O Andrezinho do Sevilha e o Luciano Júnior da comitiva aí do Jardim Sevilha. Um abraço aí, o grande Daniel tá na área. Oi! Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sombra. Edilson Rex! Já já, Edilson! Lá no Bupi! Pode entrar nessa casa. Já já saiu o CD. Eu estou a te esperar. E claro, Japona, calma, Japona. Você foi o meu erro perfeito. E usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. DJ! Luzes de amor. Uhul! Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou. Digital Gravações. Sabes por quê? Pega o Melo, tá aí, é? Encontrei paz. Bora, Melo! Tenho você. Toda ternura. Parceiro Bodeiro da Marizia. O Saboreli deu um complexo no Frangine ao lado do seu grande amor. Só na mana, bora, boneco! Eu encontrei. Você é aqui. Quero te sempre. Você é aqui. Cabeludo do Carroça é Festa. Meu irmão, eles estão desde quinta, sexta, sábado, domingo nessa luxuosa. Amanhã brilha em meu coração. Meu Deus. Luzes de amor. Toda minha solidão. Bora recordar. Se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo uma alegria. E aí, Pantera? Você chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Cadê o inspetor Carlinho? Tá por aí, digital. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero te sempre. Valeu, Beni! Lá na portaria! Que a vida é para quem ama. Essa aí é Keila das Martins do Acará. Só no Vamos chegar! Se estão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu. Aí o delegado, é? Na minha vida. Era o delegado! Anjo delegado Rui Porto Telé! Me mostrou uma saída. Vamos, Marcondes, de segura! Com a minha solidão, anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. De acabar de vez com a minha solidão. Aí de uma, toca mais uma na carroça! Nessa palma, a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo, sob o teto da razão. DJ Tom. Nas noites caladas, ainda. Amigo Giovanni aí! Os Velozes junto aí com o Charlie. Os Manas. Aqui, ó! Conduzindo a voz do não. A carroça. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. Minha amiga de Estrela Tamaria. Só estou na mente de um poeta. E a Neide, claro. Fala, mana, né? Porque é teu reino e faz doer. Vai doer! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Vai doer! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Também o empresário Elias, sempre passeando de luz na companhia aí, o meu patrão, meu parceiro Bolão e o Raul. E aí, Kiko? Minha poesia se perdeu no meu final. Já já Mauro Sol, viu, Branchinha? Uma alegria em cantar. Só estou na mente de um poeta que ele não. Abra cima! Esse mundo que é do reino. Alô! Aqueles tempos lindos, dias de sonhos dourados, a vida me amigo, sorrindo. Cícero do Cícero Lanche, a tarde, ele e a sua patroa tá aqui ao lado hoje, a noite, passeando, meu irmão. Linho, dançando com você. E esse Benício é chegando em peso! Na classe bilhetinhos, dois corações desenhados. Na saída do colégio, beijinhos apressados. Coca-Cola e rum. Bora, Larissa! Pra impressionar, eu não sabia que o tempo ia passar. Tom, tom, tom. Mas não alguém apareceu. Da minha Larissa, Laís Tavares, DJ Adriano do Sevilha, do Lúcio Sol. Parti pra bem distante, pensando em não voltar, pra não te ver com outro no altar. O tempo passou. eu voltei. E ao chegar na estação, uma garota avistei. Sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus. Acredito, toca mais uma na carroça. Grande amor, ai meu amor, que foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. O meu grande amor, que foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir. Você. Me dei de corpo, alma e coração. Larga do som, pai. Você trouxe pra mim felicidade e nunca mais senti solidão. Você aí dos potentes que estão aqui, ó. Você é a metade que me faltava. Principal pro meu viver. Por isso não me canso de dizer: amo você, amo você, amo você. Nosso amor é feito de carinho. Meu parceiro Giliardi tá na área. Tem bem mais flores que espinhos. Eu encontrei o verdadeiro amor. Alô! Alô, Marcude! Louco desejo por você. Mais um uma noite sem te ver. Deixa pra ser o grande Leandro, a Vânia, Lídia, Charlie e toda a galera. Olha o Fabrício e o Marcelo. Manda um abraço, feliz aniversário, Cleison! Dito teu nome bem alto. Alô, meu milha sem limite! Pois você não sai do meu pensamento. Uhul! Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Bora, mãe de soma! Um louco amor pode até matar. Empresário Japona aí do lanche, tá na área! Mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Olha, gente, lembrando que segunda-feira, amanhã tem Viajou Carroça. E a gente vai passear de luxo. E você é o nosso convidado, viu? Sexta-feira, aniversário do Frangine. Grito teu nome bem alto ao vento. No Caribe Show. Pois você não sai do meu. Sábado é Castanhal. Meu tradição. Domingo também sente a falta. Estamos ali por Benevides, passando o Taiaçuí. Abraços e beijos molhados. Vai ter. Acho que eu tô até com febre. Mas só assim, meu amor, sem te amar. Garoto Teleclube. Hoje ele tá tudo apertadinho. Mas bora, Carlinha! Meu amor, sem te amar. Eu vou te amar. Eu sei te amar. Eu e o Maurício vem recordando o você gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque amigo Eric, te quero demais. Alô, Eric. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Porque tenho algo especial pra lhes dar. Tesouros de amor e vai encontrar. Gostou, gostou, gostou. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero. Te quero demais. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. E as delícias numa ânsia louca. Deixa eu beijar. Te beijar sua boca. Só na boca. Por outra vez te amar. Mas com das tuas bocas eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Vive até me engana. Se enrosca meus braços. Mano, Rogério! Me mata de amor. Me ama, me ama. Vive até me engana. Se enrosca meus braços. Me mata de amor. Parceiro Cícero, sozinho, lá do Cícero Lanche. E no meu caminho, claro, ao lado da patroa, onde deu uma forra. Solidão. É que fim, né? Você me faz tão bem. O que ninguém sabe fazer. Eu tentei. Nego Mosca deixou de correr. Me acostumar pra tá aqui na carroça. Viver sem você. Alô, Mosca! Já vi uma truga de Macapá. Me ama, me ama. Vive até me engana. Se enrosca meus braços. Me mata de amor. Me ama, me ama. Meu bem, eu te ligo, meu bem, eu te ligo. Com tanta saudade, telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca. Meu amigo Neto da CL! Sou eu e você! Mano Neto! Você jurava não me esquecer. Tom, tom, tom, tom, tom. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama. E a galera de Macapá ao vivo aí! Se creio mais corte aí do Justiceiro da Saudade. Alô, Edilson Rex! Eu saí com você no Japão para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer. Luxo. E disse apenas com um olhar. Beleza. Minha primeira qualidade. Isso eu não soube lhe beijar. Isso tudo é. Peço que me compreenda. Luxuosa carroça da saudade. Isso é tão natural. Não me queira mal. Bora, Carolzuda! E eu? Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Meu parceiro Nilton! Até isso aí! Minha voz. Fiquei sem saber. Carreira solo? O que falar. Ah, é? Duas semanas, né? Ia dizer. E disse apenas com um olhar. Minha primeira vez, isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é

amor. Sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor. Não consigo. Vamos recordar mais esquecer. Uma cor. Eu te amo. Luxuosa Carroça da Saudade. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Me fez amar outra vez. Eu que tanto temia. Eu tinha medo de sofrer. Já já deu pra gira. Você acendeu. Parceiro, professor Ronaldo, um abraço aqui do Tom. E olha que ela começou bem. Outra vez, eu que tanto temia, eu tinha medo de sofrer. Você acendeu em mim um desejo, mergulhei. A fragilha, a tendência é melhorar. Fui fundo nessa melhorar. Quando estou distante, e a galera de Macapá tá ao vivo, escrevo pra você aqui na Luxuosa. Alô, a saudade é tanto que eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, vamos, Jaque! De saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você. Alô, Gisele de Manaus, é pra você. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. A saudade é tão que eu não consigo. E aí, carroça, fecha! Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. Régua do som, cara. Diz assim pro cara: a minha tentativa foi em vão. Eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Oh, oh. Rádio Clube. Argumentos que criei pra você. Mas eu quero essa vinheta aí, ouviu? Você não aceitou, então chorei. Confessa, confessa, confessa, confessa. Confesso que fiz loucuras por você.

seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Máximo. Vem de muito longe, me deixa louca. Cadê o americano? Cadê você? The best music with the top DJ. DJ Tom Máximo. Making the party. Seu cabelo loiro, pele de seda. Já já tem o caceteiro Wellington Brangira. Foi gostoso eu te encontrar. Quero te encontrar, Gringo! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like your life, you crazy for me, my baby I love you. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. Sou feita de amor, por que me tratas assim? Era isso que vocês queriam, é? Já acabou, né? Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim. E mulher que cansa, cansa, e um dia ela fala pra ela mesma: cansei de sofrer, quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você sabe, né? Você saberá. Seus amigos me falam. Só que ela larga, mas o cara enche o saco. Vê se me deixem. Meladinho! Vou sofrer, vou chorar. Mas eu vou superar. E vou. Meu amigo Rony! Vai descer, já vai ter. Dentro de mim. Porque todos os dias eu vou. Esta ilusão dentro do coração. Hoje eu vou tocar mais uma. Aí você leva até 4 da manhã. Não, não, até uma, desculpa. Porque daqui a gente vai dar uma serrada no homem. Grande chance do José. Pra encontrar outro alguém como eu. Ele vai com vontade, ele vai com vontade. E aí? Que possa te tocar, se envolver por. Olha, tem CD aqui. O DJ Josias aqui ao lado com o digital. Se você pegar aqui com ele, viu? Si mesmo, nada nunca.